Panorama Agrícola para 6 de abril de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de sexta-feira de lua cheia, 6 de abril de 2012. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, e o ditado do programa é: as folhas caem, mas nem sempre as árvores morrem. Confira no programa de hoje uma dica para espantar moscas. No Alimento e Companhia, os benefícios da espinheira santa. E hoje tem boletim do SC Rural. Sul de Santa Catarina apresenta o SC Rural Projeto para a Cadeia do Mel. Você assiste domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Fique ligado aqui no Panorama Agrícola. Para participar do programa, ligue 48-3239-5647, deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para espantar moscas de forma natural, use um ramo de alecrim, um ramo de guiné, outro de arruda e um de manjericão. Coloque tudo num vaso próximo das moscas. O cheiro forte irá repeli-las. Para estimular a exalação do cheiro, quando necessário, você pode apertar levemente as folhas. A dica é da extensionista Nilca Vaz, de Pouso Redondo. É hora das notícias. Estamos anunciando para o período de 1º a 3 de agosto a 29ª Reunião Técnica da Cultura do Arroz Irrigado. Será no sul do estado, no Hotel Internacional de Gravatal. O evento é direcionado a pesquisadores da cadeia produtiva do arroz irrigado e é promovido pela Sociedade Sul Brasileira de Arroz Irrigado. Nessa reunião técnica, em agosto, vão ser tratados temas de importância para o desenvolvimento da cadeia produtiva do arroz irrigado no Brasil, com recomendações técnicas, inclusão e exclusão de novas tecnologias e de novas cultivares e discussão de projetos de pesquisa cooperativos e interinstitucionais. Haverá também palestras técnicas nessa reunião técnica da cultura do arroz irrigado de 1º a 13 de agosto em Gravatal. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, conversamos com o agrônomo Gustavo Claudino, da Regional de Tubarão, responsável pelo setor de apicultura para o sul do estado pela EPAGRE. Ele fala nessa entrevista sobre o desenvolvimento da cadeia do mel no sul de Santa Catarina, um projeto que a EPAGRE, junto com 5 associações de produtores do sul, deve apresentar até o final do ano para o programa SC Rural. Na realidade, assim, um primeiro passo na apicultura é tentar se aproximar dos apicultores, né? Já temos um trabalho realizado para ver quais as prioridades da cadeia do mel, né? E as prioridades dos apicultores do sul do estado. Então nós priorizamos os trabalhos em associações, e no sul do estado nós temos 5 associações. Associações de apicultores de Orleans, associações de apicultores de Imbituba, de Içara, Balneário Gaivota e Cocal do Sul. Então o nosso intuito é trabalhar essas 5 associações. Um esforço especial está sendo realizado no intuito de envolver as 5 associações num projeto comum de desenvolvimento da cadeia apícola do sul catarinense. Esse é um projeto que estamos desenvolvendo, já tem uma boa parte do projeto escrito e já foi apresentado para as associações, e as associações estão colaborando, né, melhorando, refinando esse projeto com o intuito de apresentar no programa SC Rural no mês de novembro. Seria um projeto na ordem de R$ 700 mil, para trabalhar a cadeia toda das 5 associações, desde a parte da produção primária, a primeira parte de beneficiamento e também a comercialização do mel. Essas 5 associações envolvem quantos produtores? Essas 5 associações têm no rol dos associados em torno de 400 associados. Porém, o projeto visa trabalhar com um público de 10 a 20 apicultores por associação, formando um contingente de 50 a 100 apicultores. Isso seria o público-alvo para o investimento dos recursos. E desses apicultores já identificados na associação, que estejam interessados em participar, eles vão ser capacitados, vão ter os investimentos de acordo com o programa e, de certa forma, vão ser referência para os demais apicultores das associações que não vieram a fazer parte desse projeto. Gustavo Claudino, qual é a produção de mel hoje na região sul de Santa Catarina? A produção de mel é muito complicado de estimar um valor de produção, porque a cadeia do mel, a produção de mel em si, ela é muito... Ela flutua muito de um ano para o outro, porque ela depende da questão do clima, principalmente questão do clima, floradas, né? E isso tem uma variação muito grande. Mas assim, o que a gente sempre frisa é que o sul de Santa Catarina participa em torno de 20% da produção de mel do estado. Esse é um valor assim que, dependendo do ano, pode ter uma participação maior e dependendo do se o ano for adverso, pode até ter um declínio em termos de participação. Mas o Sul hoje está entre as duas maiores regiões de produção de mel do estado. Falou aqui no boletim do SC Rural, Gustavo Claudino, agrônomo da EPAGRE Regional de Tubarão, sobre apicultura, projeto do desenvolvimento da cadeia do mel para o sul de Santa Catarina, que vai beneficiar associações de produtores de Orleans, Imbituba, Içara, Balneário, Gaivota e Cocal do Sul e será entregue ao SC Rural até o final deste ano. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Você sabia que a espinheira santa é a planta medicinal símbolo aqui de Santa Catarina? A ideia com isso do governo é ampliar o cultivo e o uso da espinheira santa no estado, como tratamento preventivo e curativo, colocando a planta no sistema de saúde, inclusive. Segundo pesquisadores da EPAGRE, existe base científica para o uso da espinheira santa como fitoterápico. Seu uso popular já é consagrado e o inventário florístico florestal, realizado pela equipe de pesquisadores do projeto Flora Catarinense, concluiu que o uso da espinheira santa em Santa Catarina é bem conhecido. A espinheira santa é uma espécie subtropical medicinal nativa aqui da América do Sul, sobretudo no sul do Brasil, ocorrendo nas beiradas de matas de araucária, em capões, à beira de rios e em matas ciliares. Em Santa Catarina, a espinheira santa é encontrada principalmente nos planaltos central e norte, na região oeste. A espinheira santa tem atividade antiulcerogênica. Um chá das folhas de espinheira santa consegue ser tão eficaz quanto os principais remédios líderes de mercado nas drogas antiúlcera. A infusão e o liofilizado de espinheira santa apresentam um marcante efeito protetor em úlceras. Os extratos inibem a secreção gástrica e incrementam o pH. Além do uso como chá e produção de fitoterápicos, as folhas de espinheira santa já são utilizadas em complemento às da erva mate, como preventivo de azias e gastralgias. A EPAGRE, por meio da Estação Experimental de Itajaí, iniciou estudos de domesticação da espinheira santa para selecionar acessos com pouco ou nenhum espinho nas folhas, o que irá favorecer a colheita e a pós-colheita do produto, a espinheira santa. Estação Experimental de Lages. A estação vem cumprindo desde 1912 o seu grande objetivo de promover o desenvolvimento agropecuário da região do Planalto Catarinense, com opções tecnológicas para sustentabilidade agrícola, econômica e socioambiental. E concretizando também formas de cooperação com organizações públicas e privadas. Estação Experimental de Lages, há um século prestando relevantes serviços à agropecuária catarinense. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.